Olá pessoal, salve salve galera, aqui é o Thiago Santa Rosa, mais uma edição do podcast Além das Corridas. Nessa terceira edição vou falar da minha experiência na Granja Viana durante as 500 milhas de kart. Essa foi a última edição desse evento, que está na 14ª no kartódromo ao pé da Serra, em Cotia, Grande São Paulo, perto da Raposo Tavares. Para quem não conhece, uma região super habitada agora, com muitas empresas, movimento intenso na rodovia. Deve ter sido um dos motivos da troca da Granja Viana por Penha, em Santa Catarina, mais especificamente Beto Carreiro World. Interessante a escolha do Beto Carreiro World por um motivo. Antes da morte de Beto Carreiro e de Aurélio Batista Félix, proprietário, dono, criador da Fórmula Truck, ambos tinham a intenção de construir um autódromo no Beto Carreiro World para provas da categoria. Bom, veio o falecimento de ambos e parece que a ideia esfriou. Só que agora, por intermédio, talvez, de Felipe Giafone, que é o organizador das 500 milhas, o kartódromo do Beto Carreiro World pode ser um primeiro passo para a construção de uma pista para provas de outras categorias. Será? Bom, quem vai construir essa pista é Helmut Tilke, famoso arquiteto por construir as principais pistas no mundo da Fórmula 1, as mais recentes e também as mais criticadas pela falta de competição. Em compensação, ele tem feito um trabalho nos bastidores muito forte. O nome dele é comentado para todos os lados e, além do mais, os projetos normalmente se baseiam em criar novos polos de negócios em volta da região das pistas. Tirando Malásia, Turquia, Bahrein, as outras pistas que ele construiu teve essa filosofia. Pudemos observar na Coreia do Sul, em Yongbyon, o que foi feito e o que está sendo planejado para lá. Mesma coisa em Abu Dhabi, e as marinas já é uma realidade. Tem um moderníssimo circuito em volta, um hotel 6 estrelas e o Ferrari World, um parque de diversões com uma montanha russa que chega a 240 km por hora. Não sei o que estão planejando por kartódromo no Beto Carreiro World. Helmut Tilke, que às vezes vem com algumas ideias malucas, mas ele pode pedir alguma ajuda para Lucas de Grasse. De Grasse foi o mesmo que criou algumas das curvas, algumas das ideias para o kartódromo Pegantes, também em Santa Catarina, onde foi realizado ano passado e será realizado este ano o Desafio das Estrelas, evento de Felipe Massa, organizado pelo Felipe, que vai contar com a participação de vários pilotos internacionais. Talvez a Granja Viana não comportasse mesmo estrelas do porte de um Schumacher, de um Hamilton, de um Button, e quem sabe essa ideia ao fazer um kartódromo no parque temático do Beto Carreiro World. Bom, espero que o Helmut Tilke pense um pouquinho na competitividade, afinal de contas são 10 horas de prova e não adianta fazer um kartódromo com características como o circuito de Yas Marina ou o circuito da Coreia. Bom, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. E este ano, nas 500 milhas, tivemos surpresa, a vitória da equipe CL, formada pelo Ian Cunha, campeão da Fórmula 3 Sul-Americana, Lubo Ezel, que corre na Copa Montana, e Luiz Cordeiro, kartista profissional. Eles largaram na 28ª posição, ganharam muitas posições e terminaram a prova na frente. Bom, como vocês puderam ver na edição 147 do Café com Velocidade, nós filmamos a reação deles, o espanto até deles de conquistarem a vitória em cima de outros grandes pilotos: Christian Fittipaldi, Vitor Meira, Nelson Piquet, Tony Canaan, Rubens Barrichello, Luciano Burti, Rafael Suzuki, vários pilotos consagrados internacionalmente. Bia Figueiredo também estava lá, Rafael Matos. Então, uma turma muito forte. Eles foram lá, desafiaram tudo e a todos e conseguiram uma vitória espetacular. Tomara mesmo que eles ganhem algum espaço, alguma projeção. Principalmente o Ian Cunha, piloto jovem que está despontando agora para o cenário mundial, através da Fórmula 3 sul-americana. Provavelmente vai para uma carreira na Europa antes de tentar um passo maior. Já o Lubo Ezel e o Luiz Cordeiro, não sabemos quais serão os próximos passos deles, mas que eles têm agora espaço aberto. Bom, é isso, galera. Vim aqui só para falar que a experiência na Granja Viana foi maravilhosa. Um lugar que é muito agradável, mas que tem seus problemas de locomoção para chegar nele. Enfim, vai fazer falta um evento de grande porte lá. É isso. Abraço a todos. Quem quiser comentar, comente. Quem quiser mandar críticas ou sugestões, até de temas para as próximas edições do podcast, por favor, fiquem à vontade. É isso, galera. Até mais. Tchau.